Que eu ouvi Villa, Ravel e Debussy, Bach, Chopin e muito mais. Gershwin, Sinatra, Cole Porter e as harmonias que abriram as portas pro coração do jazz. Trio, Los Panchos, Cavalheiro, Lucho, Gatica, Agustin Lara, samba, canção é a cara do bolero. E é por toda essa influência que Janeiro faz a bossa e canta pro mundo inteiro. Benção, bossa nova que ninguém há de esquecer. Tanto mestre que eu ouvi, desde Noel, Caymmi, Ari, até Garota e Pixinguinha. Ah, que saudade a gente sente de Elisete, Lúcio, Dick, de Dolores e Silvinha. Quanta lembrança de Ronaldo, Nara, Maís e Aloysio, Newton, Mendonça, Elis e Luiz, essa. Eu lembro Vinícius pela canção, canto e peço de coração. Benção, bossa nova que ninguém há de esquecer. Nos seus 40 anos fiz o samba pra você. Eu fiz só pra você.